Urbano 398, assina identificação, autorizado de chegada à mar e desça e mantenha o nível 050. Urbano 398, está presente, autorizada para o GITAP. WebJet 5827, chame Recife 1251, alternado no 3325. É, 251, eu poderia confirmar o alternado, 3325? Afirmo. Ok, obrigado, uma boa noite. Dados em 748, completo final, aguardando transferência de comunicações. Voo no 604, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 2, livre da restrição de altitude em TAP. Livre da restrição em TAP e desça 3.000 pés para 2.012. Mesa ponta. Corre agora 118.6 com pouso. Obrigado. Voo no 604, 2.000 pés, ajuste no 012, livre LS, após ser estabilizado. 2.000 pés, 1.012, livre LS, camada estabilizada, 604. Salvador, WebJet, 748, final, base travada, boa noite. 748, está livre o pouso pistão no zero, vento de 120 graus, 101. Livre pouso, 748. Mona 398 na Prodi TAP, desça para 3 mil pés, ajuste na 012, livre da restrição de altitude. 12, livre da restrição, desça para 3 mil Prodi TAP, Mona 398. Total 9907, boa noite, essa é a identificação autorizada, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste na 012. Controlador, boa noite, o 4071, se aproximando, pronto, para o teste. 0, reporte caso necessite de redução, total 9907. Aumenta o número 3. Já vai manter agora, 4071. Possível. Tá autorizado livrar aí, tá certo? Negativo, seu solo azul 8, tá livre táxi à direita. Alfa e chame antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa chama antes da Juliette, mantém se escuta, web 6748. Meia, bom pouso. Beijo, meia, boa noite. Torre, gol. Decolagem, 100 graus, 8 mais. Torre, gol 604, estabilizado ou não, GLS, está puxando na 0. A gente continua em aproximação, vai em direção de pouso. Vai rodar no gol 604. Chanel 6310, a ser identificação autorizada, chegada a mar e desse mantém o nível 050. 050, na chegada a mar, o Chanel 6310. Abriria alguma possibilidade de voar a zona ou etapa? Mantém a chegada, é o número 4 na aproximação. Gente, confirma a velocidade do Chanel? Tipo 10270. Vai, vai, vou falar 2709, Chanel 63, contato. Sim, grata, Chanel 6310. Bom, 5 esquerda, 6430. 4071, vai correr lá aos 21, controle 0018. 208, por onde? 604, o check 3. Baixou de travão, 604. Livre pouso, pistola 0, vento 080 graus, 8 mais 004. Livre pouso, não, mas 0, igual 604. 3071 no contato radar, suba para 360, após 2000 pés, autorizada após Leda, após Leda Bridges. 360, 2000, Leda, após Leda Bridges, o 4071. Então, 3305, boa noite, a sua identificação autorizada, chegada Mari, desse mantém o nível 0620. informação Alfa, daí 0015, chame 2586 para funcionamento, táxi da classe e apresentação. Caminhante da Juliette, não me escuta. Direita, aqui na Alfa, antes da Juliette, não se escuta, voo no 604. Torre Salvador, papapá, bravo, Ilha Charlie, boa noite, dentro da Alfa. Bravo, Ilha Charlie, ciente, qual é o pátio que se encontra? Pátio 5, na frente da Star, deu 410, conta a ok, decolando no 7 ou no 0? Decolando no 7. Ok, 4 no 0 Fortaleza, pronto a cópia? Prossiga. Tá autorizado, 4 no 0 Fortaleza, na peso do 19, decola da 1 no 0. Correção no 7, curva esquerda, na saída Momo, transição Frote, aciona 5-1 no 7, controle 1 no 0 no sinal 8. Pode confirmar o controle? 1 no 2 0, decimal 8. Identificação, autorizado, chegada bom. Desça e mantenha nível 0620. Frote 5117, 6303. Ação Guarulhos. Que pronta cópia? Tô pronto pra cópia. Tá autorizado para Guarulhos 360 via Pesudo 21. Decola da 1-0 com curva à direita na saída Arbor, depois voa para a posição Elefa, aciona 5-1-6 e o controle 1-0 em cima 8. Está presente o Itap, aciona 63-1-0. Vira presente o Itap. Vira pela Upsilon 2-1. Decola da pista 10 com curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. 5-1-6 é o transponder, 1-2-0-8 controle de saída. Correto, chama para chamar. Tribulacionamento 63 na 3, tá? Antes da Juliette, 604. Lado esquerda, portão 2. Esquerda, portão 2, 604. Confirma indicado. Avançando 280. Voo no 398, estabilizado. Estabilizou no 398. Complete final, torre 186, bom pouso. Foi também, obrigado no 398. Total 9907, desça para 2000 pés, ajustando a 012, livre LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, chama estabilizado. Total 9907. Oceaner 63110, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3000 no 012, Oceaner 63110. Corre, boa noite, boa noite, 398. 398, cheque treino de pulso, pista 10, vento 100, graus 8 anos. Passado e travado, voo no 398, livre o pulso. E o 5973, confirma indicada. O Chanel 6310, reduza para 2109. Reduzindo a 2109, o Chanel 6310. E o 5972, reduza para 2509. Então, 3305 da presente voo e PAP, descida para 4000 pés, ajuste no 012. É indicada no momento, então 3305. Tá, reduzindo para 2509. Gente, Tem condições de manter até mais próximo? Entendi. Tem condições de manter 250 até mais próximo? Não acredito, precisa para 4 mil pés, a reduzir, mantenha 250-3305. Segue como número 3 na aproximação. E o 5972, desça para 050, ajuste em Salvador 1092, segue como número 4 na aproximação. 5.1-0-1-2, e 5972. Autoridade, chamando o táxi. Um 4071, no chame Recife, 251, no alternado no 3325. 3325, alternado. Solo, trem navio 8 aos 30, direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Via Alfa, mantém antes da Juliette e mantenha a sua escuta, boa na 392. 2 mil pés, hoje chama 092, livre LS, reporte estabilizado. Então, 3305. 3 mil pés, hoje chama 092, livre a resposta aos sujeitados. E o 5972, redução agora 220 mais. 220 na redução, 5972. Torre Salvador. Boa noite, total 9907, passando externo, bastante travado. Total 907, ciente, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso, total 9907. Salvador, é Web 6747 Sentinel Alfa, 360 para São Paulo, Guarulhos. 2.9123305. Rio 5972, vetor para sequenciamento, direita para 230, limite ao localizador. Direita 230, limitado ao lock, Rio 5972. Sané 6310 estabilizada? Afirmativo. Complete final torre, 118.6, bom pouso. 18.6 para decolagem. Então, 3305, livre LS, reporte estabilizado. E dar bordo, sessão elétrica. Após o uniforme Zulu 21, conforme plano, decolada 10. Curva direita, transponder 5110, chamará quando próximo na posição 5 para a posição travessa. Rio 5972, prossegue para 3.000 pés, ajustando 012, aguardando o retorno para o localizador. 3.012, aguardando o retorno para o lock, Rio 5972. E 2 a bordo, está autorizado o táxi, chama para ingresso para o estrangeiro. Mapa ingresso 97 para a Alfa, gol 398. 398, autorizado esquerda, Alfa, portão, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9. Pega 9, gol 398. Olha, peço que estão no centro da minha casa. Total, no solo, aos 34, táxi Alfa, quilo, parte 3. Alfa, 310, livre pulso, vento 100 graus, 8 mais. Livre pulso, acionamento 310. Avenida Charlie, autorizado esquerda para a cabeceira, reporte alinhado pronto no 7. Reporte alinhado, cabeceira no 7, bravo de Charlie. Permanece o próprio retorno, será que vai ser o localizador? Esquerda 200, permanece limitado ao lock, o próximo será para interceptar. E o 5972. Estabilizado. Completo final, torre 132, mesmo pouso. Tá logo, 3.6. Rio 5972, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 2. 2.012, Rio 5972. O Rio 5972 para interceptar o curso, esquerda no 40, livre LS, reporte estabilizado. Esquerda 140, reportando a estabilizado, Rio 5972. Torre Salvador, Altan 3305, boa noite, baixar travado e LS 90. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, 3305. Firmo. 398, correção 6310, solo aos 3000, à linha direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Mas a Juliette, chamaremos, mantendo a escuta, adiciona 6310. Quebrar a linha já tem condição de manter pro até passar 3.000 para depois curvar a esquerda? Afirmativo. Está autorizado então, decolagem, mantém pro até 3.000 para depois curvar a esquerda para liberar o tráfego que vem em aproximação da 110 com o vento 100 graus, 100 graus e decolar. Livre o pouso, vento 100 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso, pista 10, TAM 3305. Flávia Charlie decola aos 3.8, fora o controle, está mantendo pelo até 3.000, controle 208 agora. 108, obrigado, boa noite, senhor. Controle de Salvador, boa noite. Papapapa, Brasília Charlie, cruza 1500, mantendo a prova de decolagem até 3000 para depois com mais guerra. Massivo Bravo, India Charlie, contato radar, 490 saída Momo. 490 saída Momo, Bravo, India Charlie. 572 estabilizado em Alesta 10. E o 5972, complete aproximação, torre, 118B, bom pouso. 18B, obrigado, boa. 3000, Bravo, India Charlie, pode voar direto com Cockburn. Curva agora à esquerda, o Bravo, India Charlie, correção. Após 3000, curva à esquerda, pro de Momo. Pro de Momo, obrigado. 5972. É 310, autorizado esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8. Bravo, India Charlie, suba restrito para nível 350. Restrito 350, Charlie. Sou externo, 5972. 5972, livre pouso, 100 graus, 8 mais. 518, livre pouso na 10, o Rio 5972. 3305, táxi Alfa, Juliette, portão 7, não me escuta, hein? Alfa, Juliette, portão 7, não me escuta, hein?